Está começando agora a mais completa revista eletrônica de seu rádio. The Magazine On Air. Conexão Vertical. Um sério comprometimento com seu crescimento espiritual e intelectual. Análises, estatísticas, histórias reais, oração. Para você estar nas maiores alturas, Conexão Vertical. Tudo pronto para mais uma edição do seu, do nosso Conexão Vertical. A revista eletrônica de todos os dias com subsídio para o nosso crescimento intelectual e espiritual. Temas atrativos, interessantes, discutimos exatamente aqui nas páginas de Conexão Vertical. Você não pode perder no programa de hoje, inédito, série sobrevivente. Vamos apresentar o incrível depoimento de Nick. Nick nasceu sem os braços e sem as pernas. Como será que poderia viver um garotinho sem braços e sem pernas? Hoje Nick é um grande evangelista. Você não pode perder. Série sobrevivente. Daqui a pouco, aqui no Conexão Vertical. O incrível depoimento de Nick Voyages. Você estaria ligado, não perderia. Temos a aprender algo juntos aqui com esse depoimento de Nick. Na série sobrevivente, no Conexão Vertical de hoje. Mas teremos mais, claro que sim. Hoje é o Dia Mundial da Água. Que tal a gente falar um pouquinho sobre isso, hein? Você faz alguma coisa pensando em economizar água ou não? Vamos falar um pouquinho, vamos? No ângulo 360 desse dia. Seja bem-vindo ao Conexão Vertical. Nós estamos no dia 22 de março do ano 2012. Que ótimo podermos contar com você, Edson Bruno, lhe abraçando com muito carinho, com muito amor, neste dia que eu acredito fielmente. É um dia desenhado por Deus para que possamos ser abençoados. Bem-vindo, bem-vinda ao Conexão Vertical, onde você estiver. Muitos trabalhando nesse momento e ao mesmo tempo que trabalham, acompanham o nosso programa. Outros já trabalharam de madrugada e estão agora descansando um pouquinho. Mas não deixam de ouvir aqui o Conexão Vertical. Me alegra muito. Obrigado, você minha querida, em casa, começando a preparar o almoço, né? Filho que vai para a escola à tarde, ou então já foi pela manhã. Muito obrigado, minha querida, que tem a sua atividade aí no lar. Isso é muito bonito. Você que é secretária do lar, aquelas que têm os seus trabalhos nos apartamentos, nos prédios, nas casas, né? Estão aí limpando, deixando tudo bonitinho. Bem-vinda. Obrigado vocês nos escritórios da nossa cidade. Este programa é desenhado para que todos possam ouvir. Há uma mensagem para todos, independente da sua profissão, independente da sua classe social, aqui estamos nós, levando algo que faz bem para a alma, faz bem para a vida. Muito obrigado você motorista de caminhão me ouvindo. Você que está no escritório aqui na cidade como a Carolina Souto. Muito obrigado, Carolina. Mandou uma mensagem para mim dizendo: Edson Bruno, estou sempre acompanhando o programa e é impossível ficar sem ouvir o Conexão Vertical. Olha que bonito, fico muito feliz, seja bem-vinda. Agradeço aqui do fundo da minha alma, viu? Vamos ver uma coisa, vamos? Temos aniversário nesse dia. Temos aniversário hoje, com certeza. Olha só, dia 22 de março. Eu quero parabenizar a Luzia Rodrigues. Luzia, hoje é o seu aniversário, minha querida. Que bonito. Parabéns pra você, Luzia. Quem mais de aniversário, hein? A Estela Resch. A Estela também está de aniversário, Estela. Felicidades pra você. Bênçãos do céu pra sua vida. O Carlos Henrique Farias está de aniversário, hein, Carlos? Carlos Henrique, parabéns pra você. Eunice Marcelino de aniversário. A Elza de Oliveira também, Elza. Parabéns. Felicidades. Eunice, que lindo saber que você está completando mais um ano de vida hoje, Eunice. Quem mais, hein? A Isabel está de aniversário hoje, Isabel. A Isabel Alves de Melo. A Simone Sklesby, a Simone também de aniversário, Simone. Felicidades pra você. Quem mais de aniversário? Estou recebendo mensagens aqui que chegam pelo edsonbruno@desfrutedeus.com. Esse é um momento muito especial do programa, quando a gente vai parabenizando aqueles que fazem aniversário, né? Olha aqui, ó. Completando mais um ano de vida hoje, a Juliana Salgado. Juliana, parabéns pra você também, hein, Juliana? Muito obrigado por participar do programa. Ela manda mensagem aqui dizendo: Edson Bruno, hoje é o meu dia, 22 de março é meu dia. Não esqueça de me parabenizar. Olha que bonito então, Juliana. Parabéns para todo mundo que está de aniversário hoje. Um abraço muito apertado. E o nosso recado, hein? É impossível a gente ficar sem esse recado, sem esse lembrete muito especial para você que está de aniversário hoje. Qual é o recado? Não esqueça! Deus desenhou esse dia para você nascer. É isso mesmo. Celebre de verdade, celebre a vida. Celebre, porque Deus tem um plano magnífico para cumprir na sua existência. Deus tem um plano maravilhoso para cumprir na sua vida. Parabéns, felicidades. Deus desenhou este dia para você nascer. E sabem por que vou dizendo isso cada dia? É porque precisamos, claro, precisamos lembrar esse detalhe na nossa vida. Há um projeto de Deus para se cumprir na nossa existência. Há um plano maravilhoso de Deus para cada um de nós. Parabéns a todos que hoje estão de aniversário. É o programa Conexão Vertical. Estamos vivendo um momento maravilhoso, porque aqui a gente busca a presença de Deus, aqui buscamos ao Senhor, e a resposta tem sido maravilhosa. Cada dia que passa, nós vamos tendo oportunidades que Deus vai colocando em nossas mãos, oportunidades de vermos o trabalhar de Deus, o trabalhar do Senhor. Bastante atenção, hein? Bastante atenção para o que quero falar hoje. Deus trabalhou de uma forma linda ontem, quando ocupamos o espaço do programa Conexão Vertical para cumprirmos uma tarefa juntos. Lembram, apresentamos aqui a necessidade de termos um valor específico a fim de podermos colocar as novas válvulas no transmissor da Todo Dia FM. Três válvulas novas para que possamos operar com uma potência que devemos operar, não é? Desde que aqui chegamos, estamos operando com 6 mil watts apenas e podemos chegar a 10 mil watts de potência. Então ontem foi um dia histórico, foi um dia muito especial, porque você ouviu o nosso chamado. E eu tenho aqui o valor total que ontem o Senhor abençoou a que pudéssemos chegar, ok? Olha só, o nosso desafio era R$ 9.100 para colocarmos as novas válvulas. E olha, vamos fazer isso já agora, no próximo sábado, exatamente no próximo sábado, vamos estar colocando as novas válvulas, inclusive vai ter um momento aí, talvez 2 horas e meia ou 3 horas, que a nossa rádio vai estar operando com o transmissor reserva, portanto, vamos estar operando em baixa potência, somente numa região muito próxima aqui, que vai ter oportunidade, então, de acompanhar a rádio, né? Durante 2 horas e meia, mais ou menos 3 horas, que vamos estar operando com o transmissor reserva, enquanto os técnicos, engenheiros, vão fazer a troca das válvulas no nosso transmissor oficial. E depois, hein? Temos certeza que vamos falar mais forte essa mensagem maravilhosa. Isso vai acontecer no sábado. Mas eu quero aqui dar o total de quanto ontem nós arrecadamos, quanto chegamos. Olha só, valor total, R$ 10.421. R$ 10.421. Que bênção de Deus, hein? O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Eu tenho certeza que tem detalhes aí de transporte, não é? Com relação ao transporte das válvulas, enfim. E esse vai ser exatamente o montante aí para cumprirmos essa tarefa. Então receba hoje o meu abraço. Todos vocês que disseram sim para o nosso desafio ontem, preste atenção, olha o montante, olha o total, R$ 10.421. O nosso Deus trabalha perfeito, ele não nos envergonha, não é verdade? Alguém disse para mim, mas Edson Bruno, você vai ter coragem de fazer isso? E se não vai dar? Se não der? Você vai ficar com vergonha e tal? Não, mas a certeza era muito grande no meu coração. Certeza muito grande de que chegaríamos lá. E aqui está então, né? Foi um dia muito especial. E eu sou grato a Deus. Então está aí o total, R$ 10.421. Várias pessoas já estão trazendo, já estão, enfim, fazendo depósito, né? Muitos prometeram, vão depositar agora nos próximos dias, mas nós não temos grande preocupação com relação a isso, porque sabemos que aqueles que ligaram prometendo vão cumprir, não é verdade? Você vai cumprir, vai fazer o seu depósito, aquilo que você prometeu, e nós vamos poder então saudar essa quantia, né? Pagando essas 3 válvulas que vamos colocar agora no próximo sábado já, ok? Não esqueça, você que prometeu vai cumprir, você vai depositar. Atenção, eu vou repetir aqui todos os dias, agora nos próximos dias, a nossa conta corrente, que é no Banco do Brasil, agência 0476-6, ok? É Banco do Brasil, agência 0476-6. A conta corrente é 200-70-0. Conta corrente 200-70-0. Essa é a conta corrente no Banco do Brasil, né? Você pode ir no Banco do Brasil ou em qualquer agência dos Correios fazer o seu depósito e cumprir a promessa que você fez àqueles que ainda não depositaram. Não esqueça, então, a agência Banco do Brasil, a agência é 0476-6. Agência 0476-6 e a conta corrente 200-70-0. Conta corrente 200-70-0. Que coisa boa olhar aqui, olha só, eu estou aqui com essa listagem, vamos ver o número de pessoas que contribuíram. Foram 113 pessoas, vejam só, 113 pessoas que contribuíram, perfazendo o total de R$ 10.421. Isso realmente é para a gente agradecer a Deus. E nós vamos fazer isso. 113 pessoas, 113 vidas que disseram sim para esse desafio. E porque você disse sim, no próximo sábado, vamos já estar instalando as 3 novas válvulas. Ore aí para que o Senhor abençoe os técnicos, os engenheiros, enfim, as pessoas que vão estar trabalhando nessa montagem das 3 novas válvulas no nosso transmissor oficial. Olha como meu coração é grato a Deus, porque Ele trabalha de uma forma perfeita. Ele me coloca aqui como um canal para a gente crescer espiritualmente juntos, não é verdade? Buscando um reavivamento, tudo isso faz parte dessa busca maravilhosa por um reavivamento do céu. Que o Senhor nos ajude a verdadeiramente termos mais dEle em nós. Eu quero isso, eu preciso mais da presença de Deus. Eu sei que você também está dizendo isso. Vamos buscar mais do Senhor para a nossa vida. Eu disse na abertura do programa, hoje nós teremos o depoimento aqui do Nick Vujicic. Eu tive a oportunidade de estar na igreja onde ele ministrou, lá em Anaheim, na Califórnia. O Nick Vujicic, ele não tem braços, ele não tem juntas, não tem nada. É somente aquele tronco, não é? Ele não tem os braços, ele não tem as pernas também. Então é somente aquele, o tronco, aquele corpo dele. Eles colocam ele em cima de uma mesa e ali ele prega a palavra do Senhor com ousadia, com autoridade. E quando eu estive naquela igreja, realmente fui tocado, né, por essa história tremenda do Nick, sabe? E muitas coisas vão nos impactando e nos levam a ter vontade de ter mais da presença de Deus na vida, a ter mais da presença do Senhor no coração. E é isso que nós estamos fazendo juntos aqui. Vamos ver aqui na nossa listagem onde estamos. Número 5.661, a Ana Maria Marcondes de Apucarana. Querida Ana Maria, que bom ter você aqui. A Ivânia Soares de Moura de Rolândia. É o número 5.660, na Ivânia. De Apucarana, Lucilene Remes Moreira. Cirlene da Silva Souza de Taguajé. A Angelita Morelli Silva de Maringá. Angelita, bem-vinda. Olha que coisa linda. Vamos crescendo mais aqui. Vamos lá, gente. Olha, 5.662 agora. Patrícia Dourado Martinez, de Cruzeiro do Sul. Patrícia Dourado. Patrícia, bem-vinda. E você que ainda não colocou o seu nome nessa listagem, vá colocando. Você sabe que a Damaris, ela lembrou de um detalhe bem interessante aqui. E ela fez questão de sublinhar que muitos nomes que contribuíram aqui para esse desafio que nós apresentamos ontem, muitos nomes já estão na listagem do reavivamento. Isso foi muito especial. Foi muito especial a Damaris ter lembrado desse detalhezinho. E olhando aqui, vários nomes já estão na listagem do reavivamento, sabe? Então é para a gente ver como esse mover do Espírito Santo de Deus em nós, como Ele move as coisas. Nós muitas vezes queremos mais, não é verdade? A gente quer mais, quer lá para a nossa loja, para um empreendimento. Todos nós temos as nossas atividades, a gente quer mais. Só que o Senhor está aqui, ó. O Senhor está desejoso de habitar de uma forma muito poderosa em nossas vidas. E isso depende de nós, essa plenitude do céu. Aliás, deixa eu ligar aqui o segmento Desfrute Deus hoje. Deixa eu ligar aqui o segmento Desfrute Deus. Exatamente. Há algo especial aqui que eu quero compartilhar com você. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, fique bem atento aí, ó, porque é importante o que eu quero compartilhar. Você pode ser tomado de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Hoje é o Dia Mundial da Água, né? Que a gente fala aí sobre a água. Se esse programa estiver reprisando em outro momento, você vai saber que o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. que a gente está fazendo o programa aqui, mas vale a pena ressaltar isso. Eu lembro que talvez a primeira vez que eu ouvi a palavra raso, não é? Raso, foi com meu pai, quando ele foi levando a carroça e os cavalos para atravessar um rio. E eu lembro, era bem garotinho e fiquei com muito medo. Ele estava dentro da carroça e fiquei com muito medo. E meu pai foi chegando próximo ao rio com os cavalos e a carroça. E eu lembro quando ele disse assim: não se preocupe, não se preocupe, é rasinho, é raso. E aí eu não vou esquecer quando a carroça e os cavalos entraram ali no rio e estava raso mesmo, estava rasinho. Você já ouviu essa palavra, rasinho? Raso, né? Ah, o rio está rasinho, bem raso. Dá para atravessar com uma carroça, dá para atravessar com o trator, dá para atravessar ali com o caminhão. Está bem rasinho, bem raso. E claro, eu, menininho, ali dentro da carroça, eu fiquei assustado, fiquei com medo. O que vai acontecer agora? Os cavalos vão chegar ali e vai dar um problema, vão disparar, vai dar problema. Mas meu pai confortou: não se preocupe, é rasinho. Então eu creio, para mim, assim, que foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra, raso. Só que essa palavra não cabe para nós. Não cabe para nós, ela não serve para nós, servos e servas do Senhor. Sabem por quê? Porque somos chamados com ousadia para mergulharmos em Deus. E eu compreendo essa verdade olhando para uma oração do apóstolo Paulo, feita quando ele estava preso em Roma. Eu diria que foi a mais ousada oração do apóstolo Paulo. O velho apóstolo teve a ousadia de pedir a Deus para que a igreja de Éfeso fosse tomada de toda a plenitude de Deus. É verdade, toda a plenitude de Deus. Efésios 3, verso 19. Meus queridos e queridas, deixa eu dizer uma coisa. Embora a gente seja frágil, né? Porque nós somos um vaso de barro, sabe? É frágil. Somos um vaso de barro. Mas em nós pode habitar a plenitude completa do nosso Deus Pai. A plenitude completa de Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo em nós. Essa plenitude completa de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Sabe, se você está me entendendo, eu creio que sim, né? A grande pergunta é: quem é Deus, hein? Nem o céu dos céus pode contê-lo, não é? Ele é maior do que tudo quanto ele criou. No livro Desfrute Deus, eu sublinho essa questão das estrelas. Mas os astrônomos dizem que o universo tem cerca de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe de uma coisa? Isso significa que se conseguíssemos entrar numa nave espacial, voando à velocidade da luz, demoraríamos 10 bilhões de anos para ir de um extremo ao outro do universo. Pois Deus criou tudo isso. É maior do que tudo isso, está além de tudo isso. Então agora Paulo, de joelhos, está orando para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Os mais apressados poderiam pensar que Paulo estaria delirando, não é verdade? Mas não. Sabe o que ele diz? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, agora, pelos séculos dos séculos. Amém. Esta foi uma oração. A oração de Paulo. Sabe o que significa isso? Hã? Podemos viver uma vida plena. É nossa escolha. Ou viver uma vida rasa, rasinha, bem rasinha. Ou então termos os rios de água viva fluindo em nosso interior. Os rios que correm do trono de Deus fluindo na nossa vida. A escolha é nossa. Ah, meus queridos, a gente não pode viver uma vida fraca, sabe? Não, não. O supremo poder de Deus, a plenitude completa de Deus é para nós. Que coisa linda. Que palavra maravilhosa o Senhor nos dá nesse dia, gente. É Deus fazendo o seu trabalho, hein? É Deus nos enchendo cada vez mais. Venha comigo agora, vamos orar, vamos à presença do Senhor. querido Pai. Nós estamos diante de Ti, Senhor, Te agradecendo pela vida. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de viver, estarmos respirando, coração batendo nesse dia. Obrigado, Senhor, porque estamos entendendo que Tu és tudo para nós, que há infinitamente mais para nós. Senhor, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Olhe para esse ouvinte, Papai, que está pedindo mais de Ti. A Ana Maria Marcondes, a Ivane, a Lucilene, a Sirlene, a Angelita, a Eleonora, a Elizabeth de Queiroz, a Juvenil, a Rosângela Aparecida Perim. Ah, Senhor, visita o coração da Marluce Brasiliano, da Márcia Brasiliano, da Suelen Marangoni, do Vander Cássio Marangoni, da Maria Aparecida. Uma família buscando mais da Tua presença, uma família buscando mais do Teu poder. Visita o coração da Cleusa Maria da Silva, da Patrícia Dourado Martinez. Queremos o fluir da Tua glória. Queremos os Teus rios fluindo em nosso interior. Não queremos uma vida rasa. Queremos uma vida repleta do Teu Espírito, da Tua presença maravilhosa, Senhor. Queremos transbordar com a Tua glória. Senhor, reveste-nos com Teu Espírito, reveste-nos com Tua presença. Pai querido, eu Te agradeço porque estás derramando agora da Tua glória, estás derramando de Teu Espírito sobre nós. Obrigado, Senhor. Derrama mais e mais da Tua presença em nossos corações. Queremos uma vida reavivada. Queremos toda a plenitude de Teu Espírito em nós. Pai, obrigado por Teu trabalhar. É no nome de Jesus que eu oro, já Te agradecendo por Tua mão, Senhor, nos tocar. Obrigado, Papai, porque famílias estão mudando. Famílias inteiras estão tocando a felicidade, estão tocando a alegria. Porque nós estamos buscando isso, estamos buscando mais de Ti, estamos buscando um reavivamento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, eu quero agradecer a vocês que sempre estão orando comigo. E olha, gente, eu vou repetir, hein? Essa listagem aqui, ela não tem uma cor denominacional. Essa listagem não tem uma placa de denominação. Não, não, não, não tem placa de uma igreja. Não, essa listagem de busca por um reavivamento é para todos. Todos são bem-vindos. Que bom estarmos juntos. Daqui a pouquinho tem a série Sobrevivente, então o depoimento do Nick não dá para perder. E agora vamos à música. É o J.A. Esse menino tem uma voz tremenda, né? A música Essência. O J.A. Vamos ouvir, vamos. Na Tua presença, ó Deus, Tu és meu conforto em aflição. Buscando Tua vontade, olhando para o mais alto monte, crendo nas Tuas promessas. Enquanto o escuro, sozinho no mundo, sem visão do futuro, o Senhor faz raiar a luz e ao caminho conduz. A essência da sabedoria que transforma a dor em alegria. Eu vejo um milagre acontecer na manifestação do Teu poder. É o sobrenatural no mundo real. E do mais alto monte eu posso ver que nada pode me deter, pois Tua graça fosse o teu amor, vão me guiar. Está aí o J.A., a música Essência. É o programa Conexão Vertical, aqui pela Todo Dia FM. Que bom podermos contar com a sua sintonia. Não esqueça, interaja comigo através do endereço eletrônico edsonbruno@desfrutedeus.com. Se você ainda não enviou aqui o seu convite, pode enviar, a gente vai aceitar com muito carinho e vai ser bom demais podermos ter você, ok? Deixa eu receber aqui a Alexandra Pacheco, deixa receber a Rosângela também. Muito obrigado, Rosângela. Bem-vinda, Rosângela. Todos vocês que acompanham o nosso programa são bem-vindos a estar aqui, a interagir, a participar da programação, enfim, que coisa boa podermos estar juntos, celebrando a vida, celebrando tudo que Deus tem para nós. Esta é a grande verdade, hein? Celebrar a vida com a presença de Deus. Nada melhor do que isso. Os desafios missionários não param. Todos os dias nós temos notícias missionárias, notícias que nos impactam. É por isso que nós temos aqui no programa um segmento muito especial que é chamado Confins do Mundo Transmissões. São as notícias missionárias que mexem com a gente, notícias missionárias que verdadeiramente tocam o nosso coração. Então seja bem-vindo, porque está no ar mais um Confins do Mundo Transmissões. Olha, nós temos sempre, todos os dias, deixado você saber sobre questões que às vezes até nos assombram, né? Mas são coisas reais, são histórias muito reais. Uma delas, uma situação muito difícil na Eritreia. Olha, o sofrimento é muito grande. E nossos irmãos que estão na Eritreia, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algo que está acontecendo na Eritreia. Nós já temos compartilhado uma história incrível que se passou na Eritreia. Tem tudo a ver com relação à Eritreia, que é a história da Ellen Berhane. Mas todos os dias temos irmãos sofrendo lá na Eritreia, esse país que está na África. Então quero convidar você a estar atento para a notícia que eu trago exatamente agora. Yemane Karasai Androm, 43 anos ele, 43 anos. Yemane Karasai Androm, ele morreu em um confinamento militar na Eritreia. Ele era um fiel servo do Senhor, foi preso por isso. Por 18 meses, Yemane esteve encarcerado. E nesses últimos meses, ele estava muito doente. Infelizmente, ele morreu porque as autoridades se negaram a lhe dar medicação. E atenção, tem sido uma constante essa situação na Eritreia. O irmão Yemane Karasai Androm foi enterrado no próprio campo militar. Foi negado o direito de a família ter o corpo dele para fazer um sepultamento digno. Ele foi enterrado no próprio campo militar, onde ele estava confinado, lá na Eritreia. Por conta da perseguição religiosa, entre outros fatores, no ano passado, a Eritreia foi incluída no Relatório Anual de Liberdade Religiosa Internacional na Comissão dos Estados Unidos, que lista os países cujos ambientes de discriminação e perseguição são motivos de preocupação. Há muito tempo, as Nações Unidas têm dado atenção especial à violação dos direitos humanos contra os nossos irmãos cristãos na Eritreia. Os cristãos membros de denominações não reconhecidas são perseguidos e presos em contêineres de metal, locais muito quentes, insalubres, ou estão em prisões apertadas, imundas. De acordo com a agência de notícias Christian Solidarity, milhares de pessoas são detidas arbitrariamente, sofrem privações e torturas. Estima-se que hoje, na Eritreia, há entre 2 mil e 3 mil cristãos presos em situações desumanas e sem direito a julgamento. O mesmo aconteceu com a cantora Ellen Berhane, que nós entrevistamos e colocamos aqui já essa matéria. Ellen foi acusada de ter um discurso cristão, de cantar músicas cristãs, foi considerada um inimigo político e ela foi presa e torturada, na verdade, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Não existe processo judicial independente na Eritreia, o que significa que os cidadãos não podem, de forma pacífica, fazer qualquer tipo de protesto ou estar em organizações. Não podem. Além disso, a imprensa não tem liberdade de expressão. A situação na Eritreia é muito difícil. Daí a nossa convocação. A você que acompanha o Confins do Mundo, transmissões, não esqueça, vamos interceder pela Eritreia, esse país que está na África. O destaque de hoje, aqui no Confins do Mundo, é exatamente sobre a Eritreia. Este é o nosso desafio hoje em Confins do Mundo. Você, minha querida irmã do círculo de oração, você que busca a presença de Deus em casa, enfim, não esqueça, anote aí. Anote. Isso mesmo. Faça essa anotação. Eritreia, país da África. Vamos orar em favor dos familiares desse querido irmão, né? esse amado irmão que pagou o preço com a própria vida. Que Deus possa ajudar a sua família, aqueles que ficam, né, sofrendo com a perda, aqueles que sofrem, porque sofrem mesmo, a perda de um querido, enfim, isso é tão difícil. Não esqueça, se você quiser, anote também o nome desse querido irmão. O nome dele é Iemane Kahasai Handrom. Você vai interceder pela família dele, porque Iemane já está com o Senhor. Ele foi enterrado lá mesmo, nesse campo militar, aonde ele morreu, depois de estar 18 meses preso por causa da sua fé. Interceda por sua família, interceda pela Eritreia. Foi o Confins do Mundo Transmissões aqui em Conexão Vertical. Agora tem um detalhe. Você não vai perder a próxima história em capítulos, não é? Ele pagou um alto preço por amar a Cristo. Dentro do exército soviético, Ivan Moiseyev não se deixou amedrontar pelas ameaças e os escárnios. Ivan era diferente. Um cristão genuíno, um soldado exemplar e uma verdadeira testemunha do Evangelho de Cristo. Ivan, ele pagou o preço máximo, mas não negou a sua fé. Esta história deixará marcas profundas em sua vida. Ivan Moiseyev. Estreia dia 26 de março, segunda-feira. Sua fé será acrescentada. Imperdível a história de Ivan Moiseyev nos certos detalhes da vida. Olha, meus queridos, eu estou esperando o momento de narrar o primeiro capítulo dessa história que vai nos impulsionar de uma forma poderosa. Olha, olha só, veja uma coisinha, sabe? Eu tenho certeza que depois de muito tempo, vidas vão estar lembrando dessa história. Vão agradecer a Deus por esse momento, assim como hoje muitas pessoas falam, lembram da história de Corrie ten Boom e durante muito tempo vão lembrar. Oi, Ana. A Ana é da cidade de Araruna. Ela diz que ficou muito feliz em saber que vamos narrar a história de Ivan Moiseyev. Diz que será maravilhoso, assim como foi também a história de Corrie ten Boom. Muito obrigado, Ana. É exatamente isso, sabe? Seremos impactados juntos. Obrigado, Ana, querida. Um abraço para você. Mais um recadinho aqui, a Clair da Cidade Gaúcha, dizendo que escuta a todo dia a FM, 24 horas por dia, e que a programação é uma bênção. Que ótimo. Obrigado, Clair. Que coisa boa podermos contar também com você acompanhando a nossa programação. Você sabe que o desejo mais intenso de nossa alma, de nosso coração, é verdadeiramente amar a Deus e levar para você mensagens que impactam. Como essa aqui, ó. É, como essa incrível mensagem. No depoimento do Nick, que você ouve agora, na série Sobrevivente. Tive a oportunidade de estar na igreja onde Nick esteve testemunhando e ministrando. Olha, minha gente, é muito tocante. E nos faz pensar, né? Principalmente aqueles que têm os seus braços, as suas pernas, aqueles que têm a saúde completa. E muitas vezes não se doam para Deus, demoram tanto para chegar ao conhecimento dessa verdade. Muitas vezes se negam a fazer alguma coisa. E ali em cima daquela mesa onde colocaram estava esse, me permitam dizer, esse toquinho de gente. Porque ele mesmo faz essa brincadeira, ele mesmo brinca com ele. Ele mesmo. Ele não tem braços, não tem juntas. Ele não tem braços. Não tem, simplesmente o ombro dele ali parou. Não tem braços, não tem pernas também. E é aquele pedacinho de gente, mas ele é tremendamente fiel a Deus e está fazendo um trabalho espetacular, viajando pela África, pregando a palavra em todos os continentes. O Nick é australiano. Vamos acompanhar aqui a série Sobrevivente. Apresentamos agora Série Sobrevivente, o incrível depoimento de Nick Vujicic. Ele nasceu sem braços e sem pernas, mas Nick ama profundamente a Deus. What makes someone extraordinary? O que torna uma pessoa extraordinária? Their abilities? Suas habilidades? Their talents? Seu talento? Or simply their smile? Ou simplesmente seu sorriso? Este é Nick Vujicic. My dad was saying that he was, you know, his head was next to my mom's head as Nick diz, meu pai dizia que sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Meu pai viu meu ombro e ele disse que só ficou pálido. Meu pai teve que sair do quarto. Ele não podia acreditar no que viu. Quando o médico entrou, meu pai disse, doutor, meu filho não tem o braço direito? Então o médico disse, não, meu senhor, o seu filho não tem braços, não tem pernas também. Meu pai disse que quase desmaiou. Ele não podia acreditar naquilo. Por que Deus permitiria que uma pessoa nascesse assim? Minha mãe, no início, não queria me segurar. Ela não queria, você sabe, ela não queria me amamentar e tudo mais. Minha mãe sentiu-se muito desconfortável nos 4 primeiros meses. Levou bastante tempo até que meus pais pudessem confiar em Deus e saber que ele, Deus, por exemplo, não teria cometido um erro, que ele não teria se esquecido deles ou de mim. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. Os pais de Nick entregaram seus medos pela deficiência do seu filho para o Senhor. I challenged God. I said, God, I know that I'm a sinner. Nick diz, eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Nick diz, eu sei que provavelmente não terei paz até que o Senhor esteja realmente em meu coração. Mas eu não o deixarei entrar em meu coração até que me responda, por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Porque tu não me deste o que todo mundo tem, braços e pernas? Então eu quis pôr um fim nisso tudo. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo iria fazer isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar. Tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. Eu disse para os meus pais, me coloquem lá, eu só vou relaxar na banheira um pouquinho. Vocês podem me colocar na banheira? Então eu me virei umas 2 vezes para ver se eu conseguia fazer isso, tirar a minha vida. Mas eu não consegui. A pensamento que me stopped me from going through with it. O pensamento que me fez parar de continuar tentando tirar a minha vida foi o amor de meus pais. Sim, o amor de meus pais. Esta seria a última vez, então, que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria face a face com aquelas questões profundas que o fizeram querer acabar com a dor. E um dia, a mãe de Nick o fez ler um artigo sobre um homem com uma deficiência muito grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Ele diz, eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho, ou então agradecer pelo que eu tenho. E minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você. Eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo, Nick. E foi aí que eu comecei a ver que não há sentido em ser completo no lado de fora quando se está quebrado no interior. E eu descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João capítulo 9 aos 15 anos de idade. Quando um homem passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que esse homem nasceu cego? Jesus respondeu, foi assim, para que se manifestem nele a glória de Deus, as obras de Deus. E eu senti que Deus havia respondido a minha pergunta. A pergunta foi, por quê? Por que tu me fizeste assim? E a resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, então nada mais importa. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra maravilhosa de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é. Eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado de todos os meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Deus vive em mim, e eu agora vivo na força dele, e tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe dá um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. E eu agradeço a Deus por ele não ter respondido a minha oração. Quando eu implorei a ele por braços e pernas aos 8 anos de idade, ele não me respondeu. Eu agradeço a Deus, porque, imaginem só, eu não tenho braços e pernas. Então, ele está me usando assim, ao redor do mundo. E nós vimos até esse momento, aproximadamente numa estimativa bem conservadora, 200 mil almas renderem-se aos pés de Jesus Cristo por meio de nosso trabalho. Sabe, Deus está fazendo isso. Nos últimos 6 ou 7 anos, é isso que ele tem feito. Eu prefiro não ter braços e pernas temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família, viu? Você que está me ouvindo agora, você que também tem problemas, saiba, o Senhor não esqueceu-se de você, não. E pode ser que enquanto você me ouve, você compara o seu sofrimento com o meu sofrimento. Mas a esperança não está nessa comparação, sabe? Saber que alguém sofre mais, na sua opinião, está sofrendo mais que você, sabe? Não é aí que está a mensagem de Deus para você, a sua força. Ela está no nome de Deus, em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Aí está a sua força. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito, imensurável, com o amor imensurável de Deus, a graça de Deus. Isaiah 40, verse 31, says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. Isaías 40, verso 31, diz, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. E eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Deus não irá desistir de você. E eu estou flying porque eu sei que Jesus está me holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Série Sobrevivente, uma produção do Ministério Desfrute Deus. Visite www.desfrutedeus.com. Está aí depoimento precioso do Nick Vujic, ele que nasceu sem seus braços, sem as suas pernas. E a gente imagina quando ele comenta aqui, né? Seu papai e a sua mamãe, quando o receberam nesse mundo, quando o Nick nasceu. aquele bebezinho sem braços, sem pernas. Mas hoje Nick verdadeiramente desfruta Deus. Sabe, é uma lição para todos nós e é um conforto também, uma palavra de conforto, esperança para você que me ouve agora e que, quem sabe, tenha algum tipo de deficiência. Você é importante para Deus. Há algo a mais para você no reino de Deus. Pense nisso, hein? Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouquinho continuando com o Conexão Vertical desse dia. Um programa muito especial para todos nós. Um presente de Deus, na verdade. Eu volto já. Esta é a ZYM239, canal 293. Todo dia FM. Frequência feliz. Há muito mais para você. Em 106,5 FM. Como água refrescante para a alma. 106,5 FM. Já estamos de volta com o Conexão Vertical, programa ao vivo, a revista eletrônica de todos os dias, e voltamos aqui com esse tema que está nos noticiários internacionais. Aqui está a própria CNN nesse momento falando sobre uma situação muito séria. Olha só, é uma coisa muito séria essa, não é? Triste demais. Houve agora esse tiroteio na França e o rapaz que havia atirado contra as crianças judias em uma escola judaica lá na França, ele foi morto agora há pouco. A França está confirmando a morte desse atirador de Toulouse. O nome dele era Mohamed Merah. Ele era francês, mas descendente de argelinos, e simplesmente matou essas crianças. Mas já havia agido outras vezes, tinha matado também um rabino. Uma situação muito séria, né? Está então esse destaque internacional. A CNN está abordando esse assunto agora mesmo, quando a gente volta aqui do intervalo. Mas atenção, gente. Estava tudo pronto aqui para caminharmos para o ângulo 360, mas atenção, nós recebemos aqui de emergência um pedido de oração para a corrente de oração Conexão Vertical. Como vocês sabem, a corrente de oração Conexão Vertical existe para momentos de emergência. E olha, temos experimentado coisas tremendas. A mão de Deus tem agido de uma forma poderosa. Porque, afinal de contas, são milhares de pessoas que se unem a nós nessa busca. É a corrente de oração Conexão Vertical. Então, atenção, você que pode, dê uma paradinha nesse momento. Vamos ver o caso aqui, o que é que está acontecendo. Joaquim e Berenice são pais do Tiago dos Santos. O Tiago tem 18 anos, da cidade de Iguaraçu. O Tiago dos Santos, aos 18 anos, ele estava trabalhando quando caiu do quinto andar de um prédio, quebrou as duas pernas, está em estado grave na UTI, nesse momento, no Hospital Santa Rita, aqui em Maringá. Uma situação muito grave essa, viu? Os pais estão pedindo oração, os pais fizeram questão de pedir para alguém ligar aqui no Conexão Vertical. Tanto os pais quanto o Tiago, eles não são evangélicos, mas os pais ouvem ouvem a Todo Dia FM, todos os dias estão ouvindo Conexão Vertical, e pediram para que um conhecido próximo ligasse aqui na rádio para que viéssemos fazer essa corrente de oração pelo filho, o Tiago dos Santos. Um acidente grave, né? Trabalhando, um acidente de trabalho. Ele estava ontem fazendo trabalho no quinto andar de um prédio quando caiu e quebrou as duas pernas. Está em estado grave ali no Hospital Santa Rita. Meus queridos, eu convido você, una-se a mim agora então. Vamos parar tudo que a gente está fazendo aqui. Olha, tem muita coisa, viu? Tem muita coisa para fazermos. Mas paramos tudo aqui, sabe? Vamos parar o que a gente está fazendo então. Quem vai unir-se a mim nesta oração, hein? Você que está em casa agora, se puder, dê uma paradinha, feche seus olhos. Imaginem a agonia dos pais, do Joaquim, da Berenice, a agonia dos familiares próximos sofrendo nesse momento, com um filho de apenas 18 anos na UTI, tendo sofrido esse grave acidente, a qual quebrou as duas pernas, caindo do quinto andar desse prédio onde estava trabalhando, está na UTI, no Hospital Santa Rita. Vamos parar tudo aqui, vamos. E vamos lá então, vamos a essa corrente de oração. Querido Deus, chega até nós esse pedido, Pai. Senhor, o Joaquim e a Berenice, os pais do Tiago, de apenas 18 anos, estão vivendo, quem sabe, o dia mais difícil de suas vidas, Senhor. Quem sabe as horas mais amargas da vida, sabendo que o filho está ali na UTI, em estado grave, após ter sofrido esse acidente, Senhor, quando caiu do quinto andar desse prédio, fraturando as suas pernas e, enfim, Pai, Tu és Deus, Tu conheces todas as coisas, Senhor. Venha de encontro nesse momento ao Tiago, de apenas 18 anos. Tu podes entrar, Senhor, lá na UTI onde está o Tiago. Jesus, Tu podes tocá-lo agora. Tu podes restaurá-lo, Senhor, para que ele venha testemunhar a Tua grandeza. Senhor, age de uma forma poderosa. Nós Te pedimos, meu Deus, grande Deus, poderoso Deus. És o único Deus. És Deus. És o Jeová, Rafá, que cura. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós estamos orando, crendo. São milhares de pessoas unindo-se a mim nesta oração e colocando o nome do Tiago. Esse menino, Senhor, de 18 anos, que está ali na UTI. Jesus, Jesus, contemplamos pela fé agora. Senhor Jesus, contemplamos pela fé a Tua ação gloriosa. Contemplamos pela fé, Jesus, Tu entrando ali nessa UTI e tocando esse rapaz. Toque-o agora, Jesus. Restaura milagrosamente. Que haja um testemunho vivo para a Tua glória, Jesus. Ah, Senhor, sabemos que o Teu trabalhar é poderoso e perfeito. E oramos nesse momento, gratos a Ti. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É a corrente de oração, Conexão Vertical, acionada em momentos de emergência como esse. Obrigado, Thaís, a mãe do João Gabriel, de 7 anos. Ela havia ligado aqui pedindo oração pelo filho que estaria passando por uma cirurgia. Ela está ligando para agradecer a todos que intercederam, porque a cirurgia foi uma bênção. O João Gabriel já está em casa. Que bom. Obrigado, Thaís, por retornar para nós. Muito bem, vamos agora ao ângulo 360. Vamos falar de água, vamos. Olha só. Hoje é o Dia Mundial da Água. Você economiza água? Não. O que você me diz, hein? Economiza? É? Dê uma ligadinha aqui e me diga o que você faz pensando nisso, pensando na água. Você sabia que quem usa a mangueira durante 15 minutos para lavar a calçada toda semana desperdiça cerca de 280 litros, ou seja, 14 mil litros e meio em um ano. 14 mil litros em um ano. Que coisa, hein? Se só usar a vassoura e o baldezinho, ok? Se só usar a vassoura e o balde, diminui o gasto. É. Então, se usar a mangueira durante 15 minutos, gasta cerca de 280 litros de água, gente. É muita coisa. É muita coisa. É. 4 mil ou 14.500 litros por ano. Exatamente. E a questão do carro, hein? O mesmo vale para lavar o carro. Com uma mangueira comum aberta durante 15 minutos, o gasto é de aproximadamente 370 litros. Com 4 baldes de 10 litros, é possível fazer uma lavagem completa do carro, economizando 330 litros de água. Aí alguém vai me dizer aí, mas lavar o carro com balde, Edson Bruno? Bom, vai da consciência de cada um, né? É, Dia Mundial da Água. Pra gente falar sobre isso mesmo, hein? É, e você, economiza água ou não? Que dica você tem pra dar aí, hein? Tem alguma dica ou não, hein? Será que alguém pode participar aqui? Vamos ver, comunicador instantâneo, já tem gente participando. O telefone é o 3227-1065. Se tiver uma dona de casa aí pra dar uma dica com relação à água, economizar água, água. Ah, Dia Mundial da Água hoje. Use o telefone 3227-1065, nos dê uma dica interessante. Isso, converse comigo aqui. Você economiza água ou não, hein? Ah, é, isso é muito importante, viu? A Vilma Braga já está me ouvindo, né, Vilma? Bom dia, Vilma. É uma dica interessante, eu lavo minha roupa todos os dias, bastante gente aqui em casa, e eu tenho aquela mangueirona, eu assolto na minha área, lavo todo o meu fundo com aquela água cheirosa, perfumada, do amaciante. Então, com a água que você já usou para lavar a roupa, é isso? É, eu jogo a de homem, depois em seguida já vem a de amaciante, então fica tudo cheiroso, limpinho, e eu não mando pro esgoto sanitário, nem da prefeitura, nem de ninguém. Ah, tá ótimo. Não é uma dica excelente? Super, super, Vilma. Não. Parabéns. É? Cheiroso e perfumado. É isso aí, você reutiliza a água. Mas não é? Que bom. Parabéns, Vilma. Amém. Obrigado por compartilhar, viu? Um abraço forte. É, hoje é Dia Mundial da Água. Tem mais dicas por aqui, vamos ver rapidinho. A Elisiane dizendo, Edson Bruno, uma dica legal é usar a água da máquina de lavar. Olha só, gente, para lavar as calçadas. Que legal, Elisiane. Vocês duas estão de parabéns, hein? A Elisiane e a Vilma. Olha, as duas combinaram. Olha só. É interessante fechar a torneira quando escova os dentes, né? Isso aí é muito sério, viu? Difícil de se fazer que só. Cá entre nós, hein? É difícil de se fazer. Tem mais aqui, ó. O Carlinhos dizendo também. Escovar os dentes com a torneira desligada. Tem muita gente que vai escovando os dentes com a torneira ligadinha, né? Não é fácil, sabe? Mas tem que se policiar. Hoje as crianças já estão aprendendo isso na escola. Odila de Apucarana. Bom dia, Odila. Tudo bem? Bom dia. Que bom te ouvir. Ah, pastor, eu estou ouvindo ali também. Eu também reutilizo a água da máquina, com chave, até para lavar os tapetes e depois vai para a calçada. É. E nada de torneira aberta, até água que lava uma verdura, tudo eu armazeno para jogar nas calçadas. Olha que legal! Significa que você está reaproveitando de forma sábia a água. Pastor. Que bom, Odila. Muito obrigado, tá? Amém. Um abraço. Obrigado por ouvir o programa, gente. É isso mesmo, hein? Vamos nos despertando cada vez mais aí, né? O que tal, hein? O que, que tem mais aqui pra gente? Questão do jardim. Ao molhar as plantas durante 10 minutos, o consumo de água pode chegar a 186 litros. Por isso, troque a mangueira pelo regador. Tem gente que só usa mangueira para molhar as plantinhas ali do jardim, né? Você sabe então que usando a mangueira vai gastar 186 litros d'água. Então troque a mangueira pelo regador. Isso é por dia, gente. É por dia. Aqueles que usam uma mangueira aqui em Maringá tem o sol muito quente, muito forte nessa região. Não só em Maringá, não, mas nessa região toda aí, né? Aí o pessoal usa mesmo a água para molhar as plantas, a grama e lá vai. Bom, no verão, molhe as plantas logo pela manhã ou à noite para que a perda de água pela evaporação seja menor. Então você vai molhar as plantas logo pela manhã ou à noite. No inverno é possível regar as plantas dia sim, dia não. Com esses cuidados, você pode economizar até 96 litros de água por dia, ou mais de 35 mil litros por ano. São dicas importantíssimas hoje no Dia Mundial da Água. Que mais, hein? Uma piscina de tamanho médio perde aproximadamente 3.785 litros de água por mês devido à evaporação. Esse volume é suficiente para suprir a necessidade de água para beber de uma família de 4 pessoas durante cerca de 1 ano e meio, considerando o consumo médio de 2 litros por dia. Se você colocar uma cobertura na piscina, a perda de água por evaporação pode ser reduzida em até 90%. Você já viu? A Rosângela dá a dica aqui. Eu ensinei as meninas, desde pequeninas, a ensaboar-se desligando o chuveiro. Hoje o hábito é esse mesmo. Já são grandes agora, 12, 16 anos. Já acostumaram. É. São hábitos interessantes que nós precisamos ter. Hoje é o Dia Mundial da Água. Vamos falar da torneira da cozinha, vamos? Dá até medo, né? Bom, ao lavar a louça, limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja. Ensaboe todos os utensílios e só depois abra a torneira para enxaguá-los. Instale torneiras com o aerador, aquela peneirinha, na saída da água para diminuir a vazão de água lá na cozinha. Caso contrário, vai gastar muita água, muita água. Lavar louça durante 15 minutos com a torneira continuamente aberta, gera o gasto aproximado de 240 litros de água. Atenção, hein? Homens na cozinha, muitas vezes o homem está ali para lavar a louça, né, e tal, mora sozinho, então a esposa foi viajar ou coisa parecida, deixa a torneira aberta, 15 minutos, fica mais fácil para lavar a louça, Edson Bruno. Sabe de uma coisa? Lavando louça durante 15 minutos com a torneira continuamente aberta, você vai gastar 240 litros de água. Se você ensaboar a louça e abrir a torneira somente para enxaguar, reduzindo o tempo para 5 minutinhos, vai economizar até 160 litros de água. Caso lave louça 3 vezes por dia, a economia diária vai chegar a 480 litros ou 175 mil litros de água por ano. Coisa tremenda, hein? A máquina de lavar louça com capacidade para 44 utensílios e 40 talheres gasta, em média, 40 litros de água. Portanto, lembre-se de ligar o equipamento apenas quando estiver cheio. Não use a máquina de lavar louça se não estiver cheia. Você deve esperar um pouquinho. Isso, espere, dê um jeitinho aí de colocar a louça. Se tiver pouquinho, você vai lavar a mão, não é? Então, isso é muito sério. São muitas as dicas, muitas as dicas. Vocês querem mais uma dica? Somente uma? Um banho de ducha, de 15 minutos, consome cerca de 243 litros de água caso a torneira esteja meio aberta. Se você adquirir o hábito de fechá-la ao se ensaboar e reduzir o tempo do banho para 5 minutos, o gasto cai para 81 litros de água. Em um ano, a economia vai chegar a 59 mil litros, mais que o suficiente para suprir a necessidade de consumo de água de outra pessoa durante 12 meses. É muito sério, hein? É muito sério tudo isso. Dia Mundial da Água. Última dica: vazamento. Adiar o conserto de uma torneira gera um desperdício considerável de água. Uma gota perdida por segundo leva ao gasto desnecessário de 46 litros em um dia. Você já pensou? Se ficar 2 meses aquela torneira gotejando, gotejando, gotejando, 2 meses, o desperdício chega a 2.760 litros d'água que foram embora. Quantidade suficiente para lavar 5 quilos de roupa 20 vezes. Não deixe a sua torneira pingando. Pronto, é isso mesmo, né? É isso aí, gotejando. Não deixe. É o Dia Mundial da Água. Muito bem, encerramos aqui o Ângulo 360 de hoje com umas dicas interessantes no Dia Mundial da Água. Muito obrigado, você que participou, muita gente que poderia, inclusive, participar, né? Mas, no próximo programa, você participa. Agora temos... certos detalhes da vida. Não esqueça que a próxima história em capítulos vai estrear segunda-feira. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. As histórias que veiculamos aqui nos Certos Detalhes da Vida são cuidadosamente analisadas, com autorização para que a gente possa narrá-las, e principalmente histórias que trazem lições para a nossa vida diária. A história de hoje foi vivida por Gregory. Ele mesmo escreveu a história e disse: o lugar mais seguro desse mundo. O lugar mais seguro desse mundo. E assim diz Gregory, 4 dias depois do incêndio no hotel Winnicott, em Atlanta, Geórgia, eu subi o prédio com o superintendente, de volta ao 10º andar onde ficava o meu velho quarto. A estrutura do hotel era de concreto e não tinha queimado a estrutura do hotel. Ainda havia poças de água usada pelos bombeiros. Cinzas molhadas forravam o chão e tudo que se encontrava lá. O quarto onde eu morava ficou totalmente destruído. Totalmente destruído, assim como todos os quartos daquele hotel. Eu estava no 10º andar. 121 pessoas morreram naquele incêndio. Foi um dos incêndios mais terríveis daquela região. O ano 1946. Muitas vezes já me perguntei, por que é que eu fui salvo e tantos morreram naquela tragédia? Ainda não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas apesar de não entender por que eu fui salvo, eu tenho plena certeza de como eu fui salvo. O princípio é um que qualquer pessoa pode usar em qualquer situação de perigo. Eu me lembro vividamente do primeiro momento quando percebi que havia algum problema. Sentei-me na cama instantaneamente acordado. As luzes brilhavam com o reflexo de uma luz estranha que vinha da janela. Está pegando fogo em algum lugar, eu pensei comigo e fui tirando as cobertas. Está pegando fogo em algum lugar. Assim que olhei pela janela, eu vi onde estava o fogo. Da janela, diretamente abaixo de mim, vinha uma nuvem de fumaça e aquela luz vermelha tremeluzia assustadoramente. Começava um barulho muito forte pela força do fogo. E eu logo me lembrei. Estou no 10º andar. Está chegando a minha hora, eu vou morrer. O barulho da sirene do caminhão do Corpo de Bombeiros começou a ficar cada vez mais próximo. Ouvi então outras sirenes. Uma senhora abaixo de mim começou a gritar forte, forte. Um homem colocou a cabeça para fora da janela gritando: socorro, socorro! A escada. Por que é que eles não corriam pela escada? E corri para a porta do meu quarto e abri de supetão e voltei para trás, tossindo muito forte. O ar deve estar melhor perto do chão, eu pensei. Aí coloquei o rosto bem pertinho do velho carpete vermelho e comecei a rastejar em direção à escada. Alguns metros adiante ouvi um barulho como que de uma gigantesca chaminé com fogo. A escada estava como um inferno em chamas. Levantei-me, desviando para cá e para lá no ar viciado, e entrei correndo no meu quarto outra vez. Bati a porta atrás de mim. Outra vez eu me lembrei. Eu estou no 10º andar. Eu não tenho mais saída. Ah, uma saída de emergência. Aonde é que ficava a saída de emergência? Eu estava naquele hotel fazia 6 semanas. Na minha mente eu corria pelos corredores do hotel tentando lembrar onde havia uma saída de emergência, mas não havia. Eu não me lembrava de nenhuma saída de emergência. O sistema automático para apagar incêndios, onde será que está? Não havia, eu não me lembrava. Portas contra incêndio, que eu me lembrasse, todas as portas eram de madeira. E àquela altura, já tinha os queimado. Uma corda. É, uma corda feita com lençóis. Eu ia fazer uma corda com os meus lençóis e sair pela janela. Mas e depois? O que é que vai acontecer? Todos os meus lençóis, cobertores e colchas juntos, talvez chegassem 2 andares para baixo. Mas o problema é que eu estava no 10º andar daquele prédio. Eu desisti dessa ideia de uma corda feita de lençóis. Não iria me levar a lugar nenhum. Eu estava preso. Senti o pânico tomar conta de mim. Eu tinha que parar esse medo. Me virei para o quarto e vi a minha Bíblia na mesa de cabeceira. Ali se encontrava o Salmo 91, que me ensinara que habitar no esconderijo do Altíssimo era estar em comunhão com Deus, e que esse sim era o lugar mais seguro deste mundo. Estar em comunhão com Deus. Estar no esconderijo do Altíssimo. Esse era o lugar mais seguro. Será que eu conseguiria entrar ali agora, naquele lugar seguro? Será que, estando no 10º andar de um prédio que estava sendo consumido pelas chamas, será que ali mesmo eu conseguiria estar nesse lugar mais seguro do mundo? Será que eu poderia estar ali enquanto me encontrava naquele prédio sendo devorado violentamente pelas chamas? Fechei os olhos e comecei a orar. Eu frequentava a escola dominical desde criança e sabia muitas partes da Bíblia de cor. Eu recitei o Salmo 91 diversas vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. Enquanto eu dizia estas palavras, todo aquele temor se foi. Eu sabia que não estaria só. Uma paz, uma tranquilidade incrível veio para minha alma. E olha que eu estava no 10º andar de um prédio sendo totalmente destruído pelas chamas. Enquanto eu dizia aquelas palavras do Salmo 91, eu fiz uma pergunta: o que é que o Senhor quer que eu faça? Subitamente percebi que eu tinha recebido uma resposta. Eu deveria me vestir. Me vestir. Eu não argumentei quanto à lógica dessa ordem, simplesmente me vesti. Um homem no andar de cima gritava desesperado. Mas enquanto eu recitava o meu salmo, eu estava rodeado de paz, tranquilidade. E enquanto eu estava ali no meio de tanta paz, ouvi as palavras doces e tranquilas que Deus sussurrou em resposta às minhas perguntas. O que devo fazer agora, Senhor? O que devo fazer agora? A resposta foi óbvia, clara. Faça uma corda com seus lençóis. Bom, apesar dessa ideia no princípio me parecer tão ridícula, eu comecei a fazer a corda com os lençóis. Tinha que ficar perto da janela para conseguir um pouco de ar puro. Eu corria à minha cama e arrancava um pedaço de coberta, corria de volta à janela e amarrava. Eu era um contador viajante para uma empresa e fazia anos que eu não trabalhava com nós. Eu orei para conseguir me lembrar como prender as cobertas sem o nó se soltar. E comecei a fazer isso. Quando terminei a minha corda, eu a amarrei à coluna central da janela dupla no meu quarto e me preparei para descer por ela. Mas uma ordem claríssima, claríssima falou comigo: ainda não. E olha, aquela ordem era clara: ainda não. Eu tinha que obedecer, mas eu não via por quê. A essa altura as pessoas choravam, gritavam em todos os andares. Mais uma vez eu fiz menção de descer pela corda que eu tinha feito, mas a resposta veio clara: não, ainda não. Bom, eu recolhi a minha corda e esperei. A tinta na porta do meu quarto começou a ferver. Bolhas se formavam na porta do meu quarto. O calor era terrível. Mas eu corri de volta para o meu lugar seguro. O meu lugar seguro. O meu refúgio. E naquela hora de espera, enquanto a porta do meu quarto parecia se derreter, eu disse mais uma vez: Tu, Senhor, és o meu refúgio. Nenhum mal vai me suceder, porque Tu estás comigo. Refugiar-me em Deus, esse era o segredo. Mas era difícil, porque o barulho do fogo estava cada vez mais próximo. Agora, Senhor, eu perguntei, agora eu devo ir? Ainda não, foi a resposta. Ainda não. Mas um minuto se passou. A porta começou a enfumaçar-se. E de repente eu ouvi uma ordem clara: saia agora. Saia agora. Foi incrível. Eu ouvi essa ordem. Desci a corda que eu tinha feito pela janela. Vagarosamente passei o pé pelo parapeito em direção à luz. Meu coração batia descontroladamente. Coloquei a outra perna para fora e fiquei me equilibrando com a barriga no parapeito. Depois, devagarinho, fui descendo de costas em direção aos gases e fumaça. 10 andares acima do chão. Era ali que eu estava. 10 andares acima do chão. Quando estava pegando a minha corda feita de cobertas e lençóis, eu vi a porta do meu quarto cair. E o fogo entrou violentamente pelo quarto. O calor era tão intenso que queimei as costas das minhas mãos só de ficar segurando no parapeito. Eu fiz com que meu corpo ficasse ali imóvel por um momento, enquanto eu olhava para aquele vulcão que entrava pelo meu quarto. E foi naquela hora que eu corri outra vez para o meu lugar seguro. E eu me lembrei quando O texto diz: pois dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te segurarão com suas mãos. Eu mal tinha saído do quarto quando ele virou uma verdadeira fogueira. Se eu tivesse ficado um minuto a mais dentro daquele quarto, eu me derreteria. Ali onde eu estava naquele momento, pendurado abaixo da minha janela, eu estava em segurança. O que eu ia fazer quando chegasse ao fim da minha corda de lençóis? Bom, isso eu não sabia. O meu trabalho era ficar no centro do lugar seguro e obedecer. Um passo de cada vez. Afinal, o Senhor estava me guiando. Eu tinha que ficar bem no centro daquele lugar seguro. Sem sentir absolutamente medo, confiando totalmente em Deus, eu me firmei naquela corda improvisada que eu tinha feito. E depois, pouco a pouco, vi através da fumaça a ponta de uma escada. Não pode ser, mas era. Dois andares abaixo de mim, à minha direita, eu vi um bombeiro subindo pela escada. Ele estava olhando para todos os lados. Será que ele me viu? Eu chamei, ele se virou. Mas como chegar até ele? Como chegar até aquele bombeiro e a escada? Não havia tempo para ele descer e colocar o caminhão mais perto. A qualquer minuto, o calor no meu quarto ia desgastar o tecido da minha corda e eu cairia para a morte certa. Foi então que vi que Deus tinha preparado a solução para esse problema também. Ele tinha preparado tudo. O bombeiro tinha algo nas mãos. Era a extremidade de uma corda de cânhamo. A outra extremidade estava presa à janela ao lado da minha. O bombeiro começou a balançar a corda. Soltei a mão esquerda da minha corda e estendi a mão no espaço. Mas não consegui pegar a corda. Não consegui pegar a corda. Quanto tempo será que a minha corda aguentaria sem se queimar? A minha corda, feita de lençóis? O bombeiro balançou a sua corda outra vez. E desta vez a agarrei com a ponta dos dedos, de modo que eu estava segurando uma corda em cada mão agora. Cuidadosamente transferi o meu peso para a nova corda e soltei a minha corda, feita de lençóis e cobertas. Devagarinho me joguei nos braços do bombeiro. Aquele foi o momento mais incrível da minha existência. Eu estava a salvo. 4 dias depois, quando eu estava de volta ao meu quarto com o superintendente daquele hotel, eu fui até a janela e olhei lá para baixo, 10 andares lá embaixo. Me deixava tonto até a altura. Do lado de dentro da coluna da janela estavam alguns fiozinhos de tecido queimado. A minha corda. A minha corda se queimou logo depois que eu a larguei. Sabe o que aconteceu? Deus sincronizou tudo de uma forma perfeita. Deus me fez esperar naquele quarto exatamente até o bombeiro subir na escada. Deus me deu tempo suficiente na minha própria corda feita de lençóis até o bombeiro me ver, até o bombeiro lançar a corda para mim. Até o fato de eu não ter conseguido pegar na primeira vez, tentar outra vez e ficar em segurança, tudo isso foi projetado por Deus no tempo exato para que eu pudesse ser salvo. O superintendente veio até ali onde eu estava, na janela, o que tinha restado daquele prédio. O superintendente olhou para baixo, olhou para mim e disse: "Você é um homem muito corajoso. Parabéns." Mas eu sabia que eu não era corajoso. Eu não era corajoso coisa nenhuma. Eu apenas sabia como habitar no esconderijo do Altíssimo. Enquanto fiquei ali, no esconderijo do Altíssimo. Eu fiquei no lugar mais seguro que existe neste mundo. E fiz um propósito ali mesmo, enquanto estava naquela janela que tinha sobrado daquele prédio. Fiz o propósito de escrever a minha história, para que milhares pelo mundo afora pudessem tomar conhecimento da minha história, de como eu tinha habitado no lugar mais seguro, como eu tinha permanecido no lugar mais seguro, em meio a uma tempestade de fogo, no 10º andar de um prédio. E o Senhor me tirou de lá. Sabe por quê? Porque habitar no lugar mais seguro deste mundo é habitar na presença de Deus. É estar no esconderijo do Altíssimo. Prezado ouvinte, eu espero que você também possa habitar nesse lugar mais precioso, o lugar mais seguro deste mundo. Certos detalhes da vida, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Obrigado, Maria Madalena. Vamos ouvir Fernanda Lara, Águas que Curam. Obrigado, Maria Madalena, que nos ligou lá do Floresta e sugeriu essa música, perfeita para esse momento. Águas que curam. Fernanda Lara, Águas que Curam. Linda música, logo depois desse momento chamado Certos Detalhes da Vida, que tem tantas coisas para nos ensinar, não é verdade? Através dessas tremendas histórias. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês que sempre estão ligados aqui com o Conexão Vertical. Juntos somos impactados, somos abençoados, não há dúvidas. Muito obrigado a você que também retorna depois de receber a sua bênção. Você compartilha conosco. Isso é excelente. Eu quero agradecer de todo o coração aqui. Olha que testemunho vibrante nós estamos recebendo. Outro dia alguém estava me perguntando: e então, aquela moça que nós oramos, como ficou? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós fazemos aqui a corrente de oração, eu descanso no Senhor, ok? Nós colocamos o pedido, a gente faz a corrente de oração naquele momento de emergência e descansamos em Deus. Eu não procuro, não vou atrás, não vou perguntar como ficou, não pergunto como está. Eu descanso no Senhor até que venha o testemunho. Gente, olha que testemunho precioso nós recebemos agora, antes de entrarmos no lugar santíssimo aqui. Vale a pena você ouvir. Vocês sabem muito bem a seriedade de uma situação, de uma cirurgia, que é a redução de estômago. Esta cirurgia, ela é bastante séria, melindrosa. Para algumas pessoas sai tudo bem, para outras pessoas há complicações e aí a situação fica difícil mesmo. Fica muito difícil. E ouça aqui, ó. No dia 24 de fevereiro, a Ana Paula ligou aqui, pedindo uma corrente de oração pela Alessandra, que fez a redução no estômago, acabou entrando água nos pulmões e estava em estado grave na UTI. Ela fez duas cirurgias para drenar a água, mas não estava adiantando. Ela iria passar por mais uma cirurgia e o médico disse que ela possivelmente não sobreviveria. Lembro muito bem daquele dia, quando chamamos essa corrente de oração. E ontem eu recebi aqui, ou antes de ontem, através do Messenger, alguém perguntando que gostaria de saber como estava a Alessandra. Atenção, gente. Hoje, dia 22 de março de 2012, hoje, dia 22 de março, sabe quem ligou aqui na rádio? A Alessandra, a própria Alessandra que estava na UTI. Ela nos ligou para agradecer a todos que intercederam por ela. Ela ligou para agradecer e testemunhar, dizendo que está em casa, para espanto dos médicos e para a glória de Deus. Nesse momento, a Alessandra está em casa, ligando para nós, contando seu testemunho, agradecendo a todos que se uniram na corrente de oração, para espanto dos médicos. E ela aproveitou para dizer que através dessa rádio e dessa programação maravilhosa, Deus a tem abençoado e deseja que muitas vidas sejam impactadas pelo poder de Deus. Muito obrigado, Alessandra. Agradecemos a Deus por sua vida e agradecemos você por nos ligar para compartilhar esse momento tão especial da tua história, viu, Alessandra? Ela que estava na UTI, estado gravíssimo, médico dizendo que possivelmente ela não sobreviveria, mas Deus honrou a corrente de oração Conexão Vertical. Recebemos hoje a ligação da própria Alessandra, que está em casa, nos ouvindo. É bênção de Deus, não é? A resposta de Deus é certa. A busca por um reavivamento, a busca por mais de Deus está tendo sim a sua validade. Impressionante. Vamos aproveitar esse momento aqui desse testemunho magnífico da Alessandra, vamos? Você orou por ela naquele dia? Quantas pessoas pronunciaram o nome da Alessandra naquele dia, não é verdade? Foi no dia 24 de fevereiro. Quando ela estava na UTI, quando o médico disse que possivelmente ela não iria sobreviver, Deus, através de Jesus Cristo, foi lá e fez o trabalho perfeito. Entre comigo no lugar santíssimo, agradecendo a Deus por seu trabalhar. Vamos agradecer ao Senhor, vamos. Vamos orar, vamos. Vamos agradecer ao Senhor juntos. Ele é maravilhoso. Pai, nós estamos entrando agora no lugar santíssimo, Senhor. Estamos na Tua presença, meu Pai. Estamos dizendo obrigado por Teu trabalhar. Obrigado, Senhor, porque tens nos ouvido. Obrigado por esse testemunho da Alessandra, que nos liga nesse dia, agradecendo a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque nos atendes. Obrigado porque nos ouves. Estamos colhendo frutos magníficos. Obrigado pela vida da Alessandra e obrigado pela vida de todos que estão orando junto comigo agora. Aqueles que entram no lugar santíssimo. Aqueles que estão aprendendo a cada dia desfrutar de Tua presença maravilhosa. Senhor, eu Te agradeço agora por tudo que tens feito e estás fazendo. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de entrarmos no lugar santíssimo, de estarmos na Tua presença. Eu coloco diante de Ti, Senhor, nomes que aqui temos. Olha para o Guilherme, que vai passar por uma cirurgia no seu coração hoje às 13 horas. Atende, Senhor. Atende nosso pedido. Atende o pedido do Celso Cardoso, que está colocando a sua fé em ação e fazendo esse pedido. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a Ana e a família, o Anderson e toda a família, a Ivânia, o Lucas e a família, Senhor, a Ivânia e a família, o Fábio, a Daniela Lopes, o Tiago e a família, a Cleusa Maria e o esposo, o Leandro, Senhor, que sofreu um acidente. Nós o colocamos na Tua presença, a Terezinha Tavares e a família Rogéria Zanata, Senhor. O casamento dela, vem abençoar grandemente, Pai. O Carlos Henrique, a Rosimeire, ela está com uma enfermidade tão difícil, mas para Ti, Pai, não há dificuldade. Colocamos o nome da Cleusa Maria e a família diante de Ti, Aparecida Graça Cruz, o Gesiel Carrara, o Matheus Juliano, ele tem 1 aninho e 10 meses, sofreu queimadura de 2º grau. Oh, Pai, toca o Matheus Juliano nessa hora, não deixe de sofrer dores, Pai. Olha para o pequeno Matheus, que sofreu essa queimadura, Senhor. Oh, meu Pai. Olha para Israel Miranda, está afastado de Ti, que possa voltar correndo para Ti. Senhor, nós Te adoramos nesta hora. Te adoramos porque Tu és precioso, Pai. Te adoramos porque és tão maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus, por Teu amor. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com a Tua mão nos amparando. Querido Pai, é no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Que bom estarmos juntos na presença do Senhor, né? Finalzinho de mais um Conexão Vertical. Olha, que ótimo estarmos juntos. Edson Bruno lhe abraça com muito amor. Obrigado por seu carinho. Utilizamos hoje a Compass News, agência missionária para os confins do mundo. Muito obrigado. Ei, meu último recado, não esqueça, nós amamos você.